lados da mesma história que juntos nós escrevemos. Lembrar daquela carona eu te fiz esperar tantas horas, pra ter certeza se você me amava só da boca pra fora. Surpresa pra mim, você tava ali, por essa eu não esperava. Respira lento, volta no tempo. Te conhecer, amar você, não me arrependo. O que vivemos é tão sincero. Sempre te quis, ó meu amor, e ainda te quero. Ara Produções, a marca do sucesso. Lados da mesma história que juntos nós escrevemos. Lembrar daquela carona eu te fiz esperar tantas horas, pra ter certeza se você me amava só da boca pra fora. Surpresa pra mim, você tava ali, por essa eu não esperava. Respira lento, volta no tempo. Te conhecer, amar você, não me arrependo. O que vivemos é tão sincero. Sempre te quis, ó meu amor, e ainda te quero. Respira lento, volta no tempo. Te conhecer, amar você, não me arrependo.